Madrugada. Na sequência, show com Anderson até a meia-noite e muita música boa. Não fique de fora desse evento. Apoio Senar MS. Muito bem, tá aí a edição do concurso do Milho Safrinha 2025. Mandar um bom dia ao presidente Luciano Manfi, toda a diretoria, né? Mandar um abraço à equipe do Sindicato Rural, à minha amiga Gislane Santana, a Eliane Soares, né? A Dona Maria, seu Francisco. Estão trabalhando bastante lá, né? Ontem eu fui lá, ontem, o pessoal tá trabalhando bastante. E é claro que eu vou estar lá, junto com a Rádio Difusora, trazendo aí as informações para você na sexta-feira que vem, né? No dia 29 começa então esse evento às 7h30 da manhã, nós vamos estar por lá. E uma programação extensa, né? Que vai o dia todo até a meia-noite aí, com música, praça de alimentação, né, exposição, a premiação. Tem muita coisa, é um dia de muita coisa mesmo, viu? E aí no sábado o jantar, né? Meu amigo Júnior Jarcem, bom dia, tudo bem com você aí ou não? Bom dia, Tom, na escuta, em casa, bora levar o Daniel na escola. Bom dia, meu amigo Júnior Jarcem, você tá de férias? Hã? Você tá sumido, hein, meu filho? Você e o Mancha estão sumidos. Meu amigo Marcelo Dias tá ouvindo a gente aí, ó, Marcelo Dias, a galera da NM Contabilidade, tá fazendo uma caminhada, rapaz, aí sim, hein, ó. Registrou aqui a caminhada em vídeo, tá certo, né? Na avenida aí, caminhando ao som da 99,3. Ótimo dia pra você, meu amigo Marcelo DJ. Vamos trazendo moda pra nós aí, Delay Dorivan, grileiro de terra. Nesses versos eu vou revelar uma história do nosso passado. Existia um grileiro de terras, o que tinha era tudo tomado. Numa área que vinha empoçando, foi deixando um caboclo cercado. Foi falar com aquele caboclo, um capanga por ele mandado. O jagunço falou pro caboclo, conversando na sua varanda: meu patrão vai tomar suas terras, está cercado por todas as bandas. É melhor fugir quanto antes, pegue a sua família e se manda. Porque saiba que o mau acordo é melhor do que boa demanda. O caboclo já foi respondendo: essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor, minha honra será sepultada. Vai dizer para seu patrão que não cedo um palmo por nada. Pra evitar confusão dou um boi, por um boi perco toda a boiada. Nesse mundo eu não devo a ninguém, a não ser minha vida a Jesus. De uma coisa pode ter certeza, como vê esse sol que é luz. Se vier invadir minhas terras, diga a ele que assim eu propus. Cada marco da minha divisa, no lugar eu coloco uma cruz. O grileiro chegou com jagunços, arrancando as primeiras balizas. Receberam o que não esperava, só estanho furando as camisas. O caboclo venceu na tucaia, em defesa do chão que hoje pisa. Com a cruz dos grileiros de terra, fez a cerca da sua divisa. Você não quer ser esquecido? Esteja onde todo mundo está. Anuncie com a gente. um jeito leve de ouvir. Vem pra Casa Limpa que vai te surpreender. Soluções pra limpeza é na Casa Limpa. Sua casa perfumada é na Casa Limpa. A melhor opção é na Casa Limpa. Sua solução é Casa Limpa. Casa Limpa, soluções para limpeza. Avenida Prefeito Teofanes, número 1370, Rio Brilhante. Uma loja completa com as melhores marcas e soluções para manter sua casa e empresa sempre limpa e perfumada. Tudo em descartáveis, embalagens, sacos, plásticos, sacolas, copos e outros. Entre com contato agora, 679-9167-3969. Sua melhor opção é Casa Limpa Soluções para Limpeza. Bittinger Transportes e Comércio. Trabalhamos com fretes e vendas de calcário e gesso agrícola. Serviço de distribuição em taxa variável de calcário, gesso, fósforo, potássio e muito mais. Prestações e serviços de MUC e prancha Rolon. Bittinger Transportes e Comércio. Trabalhando com prazo safra. Venha fazer um orçamento conosco. Um sorriso acolhedor, uma palavra de incentivo, troca um conselho pela dor. Amigos são pra isso, pra uma vida mais leve, mais alegre. Pode chamar, pode contar, toda hora estão lá. Pro que der e vier, são estimados. O lugar deles é ao seu lado. Farmácias Associadas, aqui você tem amigos. Você, produtor rural, enfrenta problemas com terraços fora de nível ou que não suportam um volume de chuvas? Não permita que a erosão comprometa o sucesso da sua lavoura. A Cevale possui a solução. Serviços de mapeamento com drones, utilizando tecnologia avançada com alta resolução espacial, permitindo análise detalhada de todos os terraços. As vantagens são inúmeras. Identifique terraços que precisam ser ajustados. Escolha o melhor posicionamento para controlar o volume de água da região. Tenha agilidade na marcação das curvas de nível usando o piloto automático do seu trator. Tudo ajustado, conforme a sua necessidade. Lembre-se, a época do levantamento é durante a entressafra. Entre em contato com a unidade Cevale mais próxima e agende o mapeamento agora mesmo. Cevale. Internet confiável, com ultra velocidade e assistência técnica de qualidade é com a SOS Telecom, pioneira em Rio Brilhante. A melhor experiência para sua casa ou empresa. Estrutura e equipe técnica qualificada, pronta para lhe atender. SOS Telecom, conheça os melhores planos. Rua Mohamed Ali 905, contato pelo 998620581 ou 3452-5252. SOS Telecom, evolução. Indo sempre, para sempre ser melhor. É dia de comprar, é dia de Gazin, dia de economizar. Milhares de ofertas em 12 vezes sem entrada no carnê. TV TCL QLED 4K 50 polegadas, 12 de 224,90. Celular Moto G05 128 GB, 12 de 86,90. Cama Box Gazin Primeline HR Queen Size, 15 de 239,90. Aproveite tudo isso sem entrada no carnê. O que quiser levar. Ótica Nacional informa a hora certa. 6h34. Ótica Nacional, óculos de grau e de sol, as melhores marcas do mercado. Consertos e manutenção, lindos relógios da marca Oriente Lines. Agende o seu exame de vista. Chame no WhatsApp 99662-8452. Avenida Benjamin Constant, número 1169, no centro de Rio Brilhante. Vem tomar um café com a gente. Aceitamos todos os tipos de cartões. Convênio com Barra Cred, Golden Pharma, além do crediário próprio. Ótica Nacional, seu óculos com qualidade e garantia. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Música. Se eu fosse um ser invisível, estaria sempre perto de você, dirigido pelas mãos da mente, seguindo seus passos sem ninguém me ver. Seria seu anjo da guarda, para que ninguém a tomasse de mim. Ouviria a cada segundo a frase de amor mais linda do mundo, com a voz do vento lhe dizendo assim: te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. No quarto em que você dorme, eu iria ser o seu despertador, te acordando todas as manhãs, banhando seu corpo com a loção do amor. Cada passo que você mudasse, estaria mais junto de mim, bem pertinho do seu coração, na ternura da minha paixão, com a voz do vento lhe dizendo assim: te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Muito bem, agora 6 horas 39 minutos, 6h39, estamos de volta. Olha, chegou a hora de renovar a sua casa. No dia D Gazin tem milhares de ofertas em 12 vezes sem entradas no carnê. Corre pro dia D Gazin, confira aí, é só essas ofertas, ó. Tem TV Samsung Cristal Smart 4K 65 polegadas, 12 de 344,90. Tem Galaxy A16 128 GB, 12 de 109,90. Caixa de som JBL Party Box, 12 de 259,90. E tem mais, tem TV TCL QLED 4K 50 polegadas, 12 de 224,90. Tem celular Moto G05 128 GB de memória, 12 de 86,90. Cama Box Gazin Prime Lime Queen Size 15 de 239,90. Corre para o dia de Gazin. Aproveite milhares de ofertas em 12 vezes entradas no carnê. Bom dia a toda a equipe Gazin. Ao Xavier, né? A gerente hoje em exercício é a nossa amiga Ju, que veio aqui ontem. Em nome dela, quero cumprimentar toda a equipe de vendas, administrativo e da entrega aí, meu amigo Gerson, toda a sua equipe. Dia de Gazinha, só hoje, hein? Dia de aproveitar milhares de ofertas em 12 vezes sem entrada no carnê Gazinha. Tá chamando nós aqui. Direto de Brasília, os comentários e opiniões do jornalista Alexandre Garcia. Fala, Garcia! O ministro Moraes deu entrevista à Reuters, Primeiro deu entrevista, Washington Post está dando entrevista, os americanos devem ficar assim, puxa, ministro da Suprema Corte dá entrevista lá no Brasil? Devem estar pensando isso. Mas enfim, aí ele disse para Reuters que se os bancos resolverem aplicar a lei internamente, eles não podem. Eles podem ser penalizados internamente. Eu acho que ele quis dizer punidos, né? Porque eu fico penalizado quando eu fico com pena de alguém, né? Eu vou a um velório, eu fico penalizado com os parentes do morto. Punido, né? Punido, ele certo quis dizer punido. Mas interessante que ele está se referindo a ele próprio, porque ele é o punido. E ele é um ministro do Supremo, ele é um juiz da Suprema Corte. E ele está falando sobre ele. Mas isso não é surpresa, né? Não é novidade. Faz 6 anos que o Supremo tem aquele inquérito em sua própria defesa. Ele é o queixoso, ele se julga a vítima. O ministro Moraes está julgando pessoas que teriam no ameaçado de morte. Isso é totalmente impossível para caber na cabeça de qualquer estudante de primeiro semestre de direito. Mas é possível aqui no Brasil, ante o silêncio da mídia domesticada, a pet media. É uma aberração, mas enfim. Aí o editorial de O Estado de São Paulo de ontem chamou a decisão de Dino, do ministro Flávio Dino, de temerária, porque usou uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, a 1778, sobre o desastre de Mariana, para, segundo o editorial do Estado de São Paulo, para fazer manifesto político de defesa da soberania nacional. E com isso, lembra o editorial, criou uma enorme insegurança jurídica, né, no sistema financeiro nacional, né? E aí ele explica tudo aquilo que eu já expliquei para vocês, né? Que há magnitos que não vale aqui no país, vale lá nos Estados Unidos, óbvio. Mas se um banco daqui tem interesses nos Estados Unidos, usa serviço dos Estados Unidos, tem filial nos Estados Unidos, tem ações nos Estados Unidos, vai ser punido nos Estados Unidos por ter conta de um punido pela Magnitsky, no caso o ministro Moraes. E aí diz o editorial, né, mostrou que por causa disso, no dia seguinte, os maiores bancos brasileiros perderam 42 bilhões do patrimônio espelhado pelas ações, né? Numa questão, isso é importante, que nem estava com Flávio Dino, mas sim com o ministro Zanin, que estava com uma ação movida pelo líder do PT, Lindbergh Farias. E que Dino, segundo o editorial do Estadão, para blindar Moraes, instalou um tumulto jurídico que ninguém consegue resolver, ninguém sabe resolver. O Banco do Brasil emitiu uma nota aí que não diz nada com coisa nenhuma, né? Fala em generalidades e tal, vai rodando e não entra no assunto, né? E depois dessa queda no valor das ações dos bancos, Dino ainda ironizou, como ele costuma fazer. Eu não sabia que era tão poderoso. Vejam só. Eu queria falar também da Carla Zambelli, porque amanhã vai haver a perícia médica pedida pela justiça italiana, pelo juiz italiano, né? E dia 27 vai ter a nova audiência em que a defesa dela está trazendo do Brasil um laudo psiquiátrico também, né? Agora, o que eu queria falar é, de novo, da pet media, a imprensa domesticada. Aproveitou uma notícia aparentemente nova de uma nota da Advocacia Geral da União para pessoas pensarem que ela estava duplicada na prisão, com prisão dupla, tá? Foi presa. Não, é a notícia velha que foi requentada do dia 15 de agosto, né? Em que o juiz determinou a perícia médica, a nova audiência dia 27 e que ela fosse mantida em custódia. Era exatamente isso. De Brasília, Alexandre Garcia. Muito bem, depois dos comentários e opiniões do jornalista Alexandre Garcia, vamos seguindo agora 6 horas 45 minutos, 6h45. Olha, na Aquarela Tinta, sua imaginação é o limite, né? Tintas acrílicas, látex, esmaltes, texturas, tintas automotivas, uma mini fábrica de tinta industrial e muito mais. Equipe especializada para te ajudar a escolher aí as melhores opções para cada ambiente. A solução ideal é na Aquarela Tintas, a única loja especializada em suvinil da região. Localizada na rua Benjamin Constant, 1787, Rio Brilhante. faça uma visita ou ligue no 3452-7502 ou chama no WhatsApp 679-9972-4504. Aquarela Tintas, pintando a cidade. Olha, amigo produtor, já sabe, né? Vem fazer o melhor negócio sempre com quem entende aí de comercialização, de negociação, de armazenagem. Quem vai fazer o melhor negócio para suas safras é a galera da Boa Safra Comércio de Cereais, que trabalha, né? Com o recebimento e a comercialização do milho e da soja, sempre buscando aí as melhores condições do mercado para você ter lucratividade e segurança. Faça uma visita e já planeje aí, né? A entrega da sua safra de soja é importante. Por mais que ainda nem foi plantada a soja, eu sei que é importante nós planejarmos, né? A vida, ela é feita de planejamentos, ainda mais do agro, que tem muitas incertezas, né? É um mercado muito incerto, é um trabalho muito incerto, você planta sem saber se vai colher, mas temos que planejar e a Boa Safra está aí ao seu lado. Faça uma visita, localizada na rua Benjamin Constant, saída para Campo Grande, ali no Parque Industrial. Lá direito você vai encontrar a Boa Safra, o escritório, o silo ali, não tem erro, viu? O telefone comercial é o 679-9973-5296. Boa Safra Comércio de Cereais, são mais de 11 anos armazenando confiança. Quer agilidade, segurança e ótimos negócios? Vem para a Boa Safra. Eu sempre falo para você o seguinte, que se a safra é boa, é Boa Safra! Bom dia! Aos seus Oscar Giuliani, Dona Marité, aos meus amigos Ângelo Giuliani, Vitor Giuliani, Andrei Boas, Cleito Bittinger, Gilmar, Thiago Argenta, Ronson Sávio, Mauriede, Marquinhos e Andréia, família Boa Safra. Agora 6 horas 48 minutos, 6h48, é hora da... Cotação Agro, oferecimento Supra Sementes. Contato David Araújo, 67-99803-9131. KWS Sementes, agora é Supra Sementes. Bom dia, meu amigo David Araújo, meu amigo Alisson, equipe Supra Sementes. Ontem, a preço de balcão aqui, a saca de 60 quilos da soja, ela abriu em alta ontem, né? E manteve-se aí... com um real de alta, R$ 114,50, preço de balcão para Rio Brilhante, soja R$ 114,50, milho mantendo aí os R$ 47,30. Boi gordo. O mercado físico do boi gordo volta a se deparar com algumas negociações acima das referências médias na quarta-feira. De acordo com o analista de safras de mercado, Fernando Henrique Iglesias, em alguns estados predomina aí o perfil mais acomodado. São os casos de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Abre aspas. Já na região norte, persistem aí os negócios acima da referência média, com os frigoríficos do estado encontrando maior dificuldade na composição de suas escalas de abate. Fecham aspas, afirma ele. Segundo Iglesias, sob o prisma da demanda, ainda há um ritmo intenso de embarques, com o país caminhando aí a passos largos para mais um recorde de exportação. Mato Grosso do Sul, a média do boi gordo ontem caiu um pouquinho, né? Ficou nos R$ 318,52. R$ 318,52 a prazo 30 dias. Já o mercado atacadista se depara com queda de suas cotações no decorrer aí da quarta-feira. Segundo Iglesias, o ambiente de negócios ainda sugere por continuidade deste movimento no curto prazo, consequência de uma reposição mais lenta entre atacado e varejo durante a segunda quinzena do mês. Abre aspas, vale destacar que a carne de frango ainda dispõe aí de maior competitividade na comparação com as concorrentes, em especial aí na comparação com a carne bovina, fecham aspas, pontuou. O quarto traseiro foi precificado em R$ 23,15 o quilo, uma queda de 15 centavos. O quarto dianteiro ainda é cotado em R$ 18,00 o quilo, a ponta de agulha foi precificada em R$ 17,10 o quilo, com uma queda de 10 centavos. Vamos falar sobre Bolsa de Valores e Ibovespa com Mariana Ramos. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores, encerrou a última sessão em alta de 0,17% aos 134.666 pontos. O resultado representa leve aumento e alívio para os investidores. O quadro político continua em estado de calamidade e os investidores se mantêm cautelosos com as interações entre Brasil e Estados Unidos. De acordo com o Infomoney, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, diz concordar com a situação complicada que o setor bancário brasileiro vem enfrentando. Nessa sessão, as ações com maiores altas foram Fica e Viveu, com 13,84% e 13,25%, respectivamente. Já as maiores baixas foram Revi, com 35,65% e General Shop, com 31,85%. O volume financeiro total negociado nesta sessão foi de 16,1 bilhões. Para mais informações, acesse o site oficial da B3. Reportagem, Mariana Ramos. Muito bem, o dólar comercial fechou em queda de 0,48% aos R$ 5,47, R$ 5,47 o dólar comercial. Para complementar, eu chamo a agência Rádio Web. Roda. Indicadores Agropecuários, com Diego Brião. Soja. Os contratos futuros de soja com vencimento em setembro registraram alta nos Estados Unidos na quarta-feira. Na Bolsa de Chicago, a cotação era de US$ 10,15 por bushel ao final do dia. Valor por saca de 60 quilos no mercado físico no Brasil. Estado do Mato Grosso, cidade de Rondonópolis, R$ 127,40. Goiás Rio Verde, R$ 118,00. Paraná, Marechal Cândido Rondon, R$ 120,00. Bahia Região Oeste, R$ 127,00. E Rio Grande do Sul, não me toque, R$ 124,50 por saca de 60 quilos. Milho. Valor por saca de 60 quilos no mercado físico. Paraná, Ubiratã, R$ 51,00. Mato Grosso, Tangará da Serra, R$ 46,00. E Goiás, Rio Verde, R$ 50,00. Boi gordo. Em São Paulo, na B3, os contratos com vencimento em agosto eram negociados ao final da quarta a R$ 312,50 por arroba. Mercado físico. Rio Grande do Sul, Pelotas, média semanal, R$ 9,92 por quilo. Café. Cotação ao final da quarta-feira em Nova York, nos Estados Unidos, dos contratos futuros de café arábica com entrega prevista para setembro. 360,25 cents de dólar por libra peso. Cotação no Brasil, na B3, dos contratos futuros de 60 quilos do café arábica com entrega em dezembro. US$ 436,40. Valor por saca de 60 quilos do café arábica tipo 6 no mercado físico. Minas Gerais patrocínio R$ 2.250, Bahia região oeste R$ 1.955 e São Paulo Franca R$ 2.270 por saca de 60 quilos. Algodão. Valor do algodão em pluma por arroba. Mato Grosso Sorriso R$ 125,52 e Bahia região oeste R$ 135,67. Trigo. Valor por saca de 60 quilos do trigo no mercado físico. Paraná, Pato Branco, R$ 76,00. E Rio Grande do Sul, Júlio de Castilhos, R$ 70,00. Arroz. Valores no mercado físico. Bahia, região oeste, R$ 78,00 por saca de 60 quilos. E Rio Grande do Sul, média estadual, R$ 67,50 por saca de 50 quilos. Indicadores Agropecuários com Diego Brião. Produção, Agência Rádio Web. Cotação Agro. Oferecimento Supra Sementes. Contato David Araújo, 67 99803-9131. KWS Sementes. Agora é Supra Sementes. Muito bem, agora 6 horas 55 minutos, 6h55, tá aí as cotações, né, de ontem, daqui a pouquinho, a partir das 8h30 da manhã, nós vamos atualizando aí os preços do dia no oferecimento da Supra Sementes novamente, né, David? Um abraço, David Araújo, meu amigo Alisson, a equipe Supra Sementes. 6 horas 55 minutos, 6h55. We'll be right back. Ei, tia nós! Tudo bem com você aí ou não? Que bom que tá tudo bem aí, né? Olha, na Cris Farma você é cuidado por quem realmente entende saúde. A Cris está sempre presente aí, oferecendo atenção, carinho e um atendimento humanizado que faz toda a diferença. Ao lado dela, o farmacêutico Givanildo Giva, garantindo aí um acompanhamento profissional e seguro para você e a sua família. Parcelamos suas compras no cartão de crédito, tem aí também o crediário próprio e aceitamos o Funcional Card. Visite a Farmácia Rosa da cidade de Cris Farma, na Avenida Lourival Barbosa, esquina da Rodoviária. O telefone aí para você é o 679-9802-3940. Entregamos, a entrega é grátis aí pra você, tá? Comprando na Cris Farma. E lembrando que eles estão abrindo o crediário. Quer abrir o crediário? Dê uma passadinha lá na Cris Farma, leve seus documentos lá e abre o seu crediário, viu? Localizado mais uma vez na esquina da Rodoviária, na Avenida Lourival Barbosa. Cuidado, confiança e saúde de verdade com a Cris e o Giva ao seu lado, é na Cris Farma, né? E lembrando também que tem o plantão, o telefone particular da Cris do Giva pra você que é cliente Cris Farma. Precisou de medicamento qualquer hora. Se a loja não estiver aberta, se a farmácia não estiver aberta, melhor dizendo, né? Fale com a galera aí que eles irão atender você no plantão, viu? Bom dia, Cris, o Beto, Giva, Raquel, toda a equipe aí, a família Cris Farma. Chegou a hora de renovar a sua casa. No Dia D Gazin tem milhares de ofertas em 12 vezes sem entradas no carnê. Corre pro Dia D Gazin. Confira só essas ofertas, ó. Ou melhor, confira só essas ofertas, né? Tem outras aqui pra você. TV Samsung Cristal Smart 4K 65 polegadas, 12 de 344,90. Tem Galaxy A16 128 GB, 12 de 109,90. Tem caixa de som JBL Part Box, 12 de 259,90. Tem mais. Tem TV TCL QLED 4K 12 de 224,90. Celular Moto G05 128 GB de memória, 12 de 86,90. Tem cama box Gazin Queen Size 15 de 239,90. Corre pro Dia de Gazin, aproveite milhares de ofertas em 12 vezes sem entradas no carnê Gazin. Sabe o que faz? DJ bota pressão que a festa. Bom dia, meu amigo Marcelo DJ, Deus abençoe você aí mais uma vez. A Cris Lange tá fazendo caminhada ao som da difusora. Bom dia, Tom. Bom dia. Quintou, véspera de sexta-feira, bora, né? Mais um dia pra vencer. Amém. Que Deus nos abençoe. Deixar aqui meu bom dia pro meu esposo. Que Deus abençoe seu dia e seja um dia maravilhoso. Tom, toca o modão aí pra nós. Gratidão. Valeu, Cris Lange. Tá caminhando. É no Parque do Lago, isso aí é. Que lugar legal pra caminhar, hein? Ao entorno de um lago aí, muito bacana, viu? Meu amigo Belém, flamenguista, também tá por aqui. Um bom dia pra você, obrigado pela sintonia. Bom dia, meu amigo, como está? Estou bem, estamos na escuta aí, minha amiga Terezinha. Essa é a Esther, né? A Esther, minha amiga Esther, meu amigo Tagara. O Tagara tá mandando uma música pra ele mesmo, ó. Manda a música Mano, de Leonardo, pra Terezinha. O Tagara tá mandando uma música, como que é, minha amiga Esther? Ele tá mandando uma música pra ele ou é pra eu mandar uma música pra ele? É isso? Um bom dia pra você, Tagara, minha amiga Terezinha, Silvanilton, toda a equipe aí. Amanhã tem pastel na feira, né? Pastelzinho, caldo de cana e muito mais. Eu vou estar por lá, viu? Se Deus quiser. Minha amiga Giane Bassani, tudo bem com você aí? A gerente do Sicredi Douradina. Bom dia, Tom. Ótimo dia. Amém. Meu amigo Flavinho, na escuta aqui hoje, né? O Flavinho que é filho da Giane Bassani, do meu amigo Thiago Dias, o Miquimba. É um bom dia pra vocês aí. Tamo junto. Tudo certo aí, Flavinho? E ele tá com o boné do Sicredi, né? Tá chique no último aí, hein? Deixa o trem pular. Tá indo na escola hoje? Quero ver o poeirão. Alô, Elaine Andrade, bom dia. Tudo bem com você aí, minha filha? Então tá bom demais, hein? Bom dia, minha amiga Cris Aguilera também tá chegando por aqui. Agora 6 horas e 59 minutos. Ontem ela comemorou o aniversário dela, não chamou nós pra festa, né? Eu achei que você ia chamar nós pra festa, você não chamou nós. Que isso, hein? Que isso? Bom dia, minha amiga Letícia, gerente da Magazine Campo Grande. Tudo bem com você aí ou não? Meu amigo André Gaiotti. Tira o pé do meu almoço. Hoje o chão balança e a loira que já tá no esquema. Chega... Bom dia, André Dallagnol, lá em Campo Grande, na capital morena. Ela e o Gian, tudo bem com vocês aí, meus filhos? Pena, não mexe aqui na mesa que eu não pedi a conta. Agora, 7 horas em ponto. Vamos falar sobre futebol, rapaz. Ontem teve uma chuva de papel lá na... Teve uma chuva de papel lá no estádio do Internacional, né? O Beira Rio. Manda um abraço aos meus amigos colorados. Eu não sei como foi o jogo ontem, eu só tô vendo meme aqui nos grupos que eu tô do Grêmio, da chuva de papel. Não sei o que era chuva de papel, não sei o porquê aconteceu a chuva de papel. Ontem eu dormi cedo, né? Que eu tava meio ruim. Mas eu quero saber como foi aí o jogo, né? É Inter e Flamengo, isso? Nossa, cara, pior que tem uma amiga minha aqui de Campo Grande que foi lá assistir o jogo. Eu vou mandar uma mensagem pra ela daqui a pouco. Deixa eu ver como foi aí o jogo, então. Flamengo e Inter, ou melhor, Internacional e Flamengo. Foi na casa do Inter, né? No Beira-Rio. Roda pra nós! O Flamengo está nas quartas de final da Copa Libertadores da América. O rubro-negro voltou a vencer o Internacional, desta vez por 2-0 no Beira-Rio, e segue na competição com um 3-0 no agregado. Os gols do Fla foram marcados por Arrascaeta no primeiro tempo e Pedro na reta final da segunda etapa. Felipe Luiz fez uma análise de mais uma vitória do Flamengo diante do Inter. Foi a terceira seguida no intervalo de 7 dias. Sacrifício, esforço, o entendimento tático, com uma alma, um espírito novo, e era importante, muito importante, essa vitória para dar força e credibilidade ainda mais para esse grupo que já era muito forte e que tem tudo para se fortalecer ainda mais. Agora o Flamengo vai enfrentar o Estudiantes de La Plata, que eliminou o Cerro Porteño. Quem busca a vaga nas quartas de final nesta quinta-feira é o Botafogo. O time carioca tem a vantagem de 1-0 pela vitória conquistada na partida de ida diante da LDU. Mas o jogo de volta será na altitude de Quito. O jogo será às 19h no horário de Brasília. Já o Palmeiras está com a vaga praticamente assegurada após golear o Universitário em Lima, no Peru, por 4-0. No jogo de volta no Allianz Parque, às 21h30, o Verdão classifica até se perder por 3-0. Se avançar, como tudo indica, o Palmeiras pega quem passar no duelo entre River Plate e Libertad do Paraguai. Este conteúdo tem o apoio do Seguro Amparo da Caixa, indenização em caso de morte acidental, assistência funeral, cesta básica e sorteios mensais por apenas R$ 40,00 ao ano. Passe na lotérica e contrate o seu. Agência Rádio Web com informações da Libertadores, Daniela Esperon. Vamos falar agora sobre Sul-Americana. Nesta quinta-feira, o Atlético Mineiro entra em campo para buscar a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. O Galo tem a vantagem de ter vencido o Godoy Cruz no jogo de ida, que foi semana passada em Belo Horizonte, e agora pode empatar, que mesmo assim avança. Na semana passada, o Atlético Mineiro saiu atrás e virou o jogo para 2-1. O técnico Cuca falou desse importante resultado. O desgaste ele é tão grande de um jogo para o outro que você tem que ter um 16, 17 jogadores titulares e ir usando eles conforme as necessidades para não estourar todo mundo. Então, às vezes o jogador, ele está cansado, como diz o Mourinho, o jogador tem que jogar fresco, né? E às vezes não está, ele com a condição ideal de jogo, e às vezes acontece isso, e a gente tem que entender, no outro dia o jogador vai ter um rendimento melhor, né? Se ele está fisicamente bem, automaticamente ele vai ter mais força do que está decidindo desde o Mineiro, que a gente voltou dos Estados Unidos, não podia perder, e a gente está decidindo, o emocional também, tem uma hora que pesa. Se o Atlético Mineiro avançar, ele já sabe quem que vai enfrentar na próxima fase, já que o Bolívar eliminou o Cienciano do Peru e está garantido nas quartas. Agência Rádio Web com informações da Copa Sul-Americana, Daniela Esperon. Muito bem, Daniela Esperon. Para a gente finalizar aqui, também vamos falar sobre Brasileirão. Em jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, Juventude e Vasco se enfrentaram no Alfredo Jaconi, e melhor para os gaúchos, que venceram por 2-0 com direito à lei do ex. Logo aos 24 segundos de jogo, o Juventude teve um pênalti, depois de uma bola no braço do Lucas Piton. O Meia Nenê bateu e converteu, e também depois o Talhari acabou completando para a equipe do Rio Grande do Sul. E esse jogo embolou ainda mais a briga contra o rebaixamento. O Vasco ficou ali estacionado nos 19 pontos e é o primeiro time fora do Z4. Ainda tem uma partida a menos em relação aos adversários, que é contra o Bahia. Já o Juventude diminuiu a distância para o adversário carioca para apenas um ponto e está na 18ª posição com 18 pontos. O técnico Fernando Diniz admitiu que o time cruzmaltino mereceu perder e que o Juventude foi superior durante a partida. O Juventude ganhou com mérito porque foi um time que teve mais concentrado durante toda a partida, mais interesse, coisas com a intensidade que o jogo precisava. Hoje a gente jogou mal. A gente teve desempenho baixo e resultado de derrota merecida. Que não era o que estava acontecendo nem contra o Mirassol, nem contra o Grêmio, nem contra o Inter, nem contra o CSA lá. Então hoje a gente não teve produção, como a gente vinha tendo. Obviamente, ganhar de 6-0, você tem que saber ganhar de 6-0, saber que o jogo 6-0 ficou no domingo, não é? Hoje não tem nada a ver com o jogo do Santos. Então a gente preparou, alertou, mas o time não correspondeu e a gente mereceu perder e o Juventude mereceu ganhar. Agora as equipes voltam a campo no fim de semana, pela 21ª rodada do Brasileirão. O Vasco recebe o Corinthians em São Januário no domingo às 16h. Já o Juventude também no domingo, só que mais tarde encara o Botafogo também no Alfredo Jaconi. Esses jogos podem definir aí a vida das duas equipes e fazer com que ou o Vasco entre na zona do rebaixamento ou o Juventude saia da zona da degola. Agência Rádio Web com informações do Brasileirão, Daniel Esperon. Ai, ai, futebol, né? O futebol, ele surpreende a gente, né? Surpreende. Eu tô vendo aqui a chuva de papel, até o comentário do pessoal lá no Beira-Rio, rapaz, que era pra vitória do Inter. Mas eles anteciparam a chuva de papel e já imaginando aí, então, essa possível, que seriam possivelmente derrotados pelo Flamengo, né? 2-0. Continua tudo normal lá no sul, né? O filho apanhando, né? E o pai só assistindo, viu? No caso, o pai é o Grêmio, né? Né, meu amigo Fábio Seredo? Fábio Seredo é flamenguista, tá feliz, tá de boa. Olha lá, meu amigo Marcelo Dias já mandou aqui pra nós, ó. É, Netflix apresenta La Casa de Papel Picado. os personagens lá da La Casa de Papel com o capuz aí, né, com a roupa do Internacional, o Capuzados. Ai, ai. Bom dia, meu amigo Luiz Carlos Ramos, tudo certo aí ou não? Que loucura, hein? Meu amigo Márcio, lá da Gazin, bom dia, tudo bem com você aí ou não? Agora, 7h08, 7h08, tudo bem com você, meu amigo Márcio, vendedor Gazin, tá no 12 aí ouvindo a gente, um ótimo dia pra você aí, boas vendas, meu amigo. E vamos, que o dia de Gazin tá todo vapor, né? Dia de Gazin está todo vapor aí pra você aproveitar, são milhares de ofertas em 12 vezes centradas no carnê Gazin. Aproveite, só hoje. And I buy the bar a double round of Crown, and everybody's getting down in this town. Ain't never gonna be the same. 'Cause I saddle up my horse and I ride. Deixa eu mandar um bom dia aqui também pra galera do Atacadão das Baterias. O Atacadão das Baterias tá rolando uma super promoção aqui, você não pode perder, ó. Comprando qualquer produto da Batterlife, você vai concorrer a prêmios incríveis. Primeiro prêmio, uma moto 0 km. Segundo prêmio, uma TV 42 polegadas. Terceiro prêmio, uma bicicleta Aro 29, tá? Um produto da Batterlife é a bateria Max4, que tá em promoção. Isso que eu trago em destaque aqui pra você, ó. Essa é para carro, 60 amperes, com 1 ano de garantia, casco à base de troca, à vista, dinheiro Pix, por apenas R$315, e você concorre a todos esses prêmios, tá? Além dessa promoção, no Atacadão das Baterias, você vai encontrar aí outras promoções, por exemplo, bateria de moto da Eliar, ela tá saindo aí R$180 à vista, dinheiro ou Pix, tá? R$180 aí à vista, dinheiro ou Pix, no... A bateria para sua moto, R$180 é Eliar, viu? Lá você encontra tudo em baterias para moto, carro, linha pesada, tá? Toda a linha de baterias aí pra você. E também tem toda a linha de escapamentos para veículos leves. Quer trocar escapamento? Tá com o escapamento furado aí, meu filho, minha filha? Atacadão das Baterias, viu? Na rua Prefeito Teofanes, número 1341, centro de Rio Brilhante, tá? Anota aí o WhatsApp 67996912025. Siga o Instagram, arroba Atacadão das Baterias. Né, Rosângela Rocha? Bom dia, obrigado pela sintonia aí. Tá de radinho novo, é? Ela tá de radinho novo, ó. Alô, Grupo Zíngaro, Roda de Tereré. Se não quer ser esquecido, esteja onde todo mundo está. Anuncie com a gente. Um jeito leve de ouvir. Momento Agro. As informações e novidades do agronegócio. O mercado de defensivos agrícolas está sentindo os efeitos do cenário econômico e climático, com previsão de retração na safra 2024-2025. Segundo analistas, o recuo é reflexo da redução no poder de compra dos produtores, das incertezas climáticas e do aumento da adoção de bioinsumos. A expectativa é de queda de até 10% nas vendas, com destaque para o recuo nos herbicidas. Apesar disso, o setor vê com otimismo o crescimento dos produtos biológicos, que vem ganhando espaço graças à busca por práticas mais sustentáveis e à exigência de mercados internacionais. Momento Agro. As informações e novidades do agronegócio. Momento Agro. Oferecimento. Agrícola Canadá, distribuidor de insumos agrícolas. Lava Rápido do Magrão, excelência em lavagens simples, completas e detalhadas de carros, motos e bikes. Rua Santana, 197. Agende pelo 67-999-32-2625. Lava Rápido do Magrão, qualidade que fideliza. promoção, alegria de mãe é a felicidade dos filhos. Cantinho da Criança. Mini cama Montessoriana Duda, apenas 12 pagamentos de R$84,90. Banheira dobrável da Galzerano, apenas R$299. Bicicleta Vikings por apenas 12 vezes de R$179,90. Cantinho da Criança. Onde você encontra as mais lindas roupas da coleção Inverno 2025. Cantinho da Criança, a melhor na moda e móveis infantil. No Sicredi a gente sabe, todo negócio é diferente. Fazer o melhor hambúrguer, esse é o negócio do Rafael. Planejar as melhores viagens para os clientes é o negócio do Caio. Já o negócio da Bruna é organizar estoques gigantes. No Sicredi, a gente conhece o Rafael, o Caio, a Bruna e oferece as soluções certas para facilitar o fluxo de caixa de cada um deles. Esse é o nosso negócio. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Projetos executivos, estruturais, elétricos e hidrossanitários. CND para regularização de documentação na Receita Federal. Orçamentos e execuções para evitar falhas e gastos excessivos. Engenheiro Civil João Paulo de Carvalho. Contato através do WhatsApp 67 99944 6766. Qualidade e experiência e IOD Arquitetura, Design e Engenharia. Melhor e com certeza mais completa. Aquarela Tintas, muitos anos de tradição. Os menores preços, qualidade e facilidade. Aquarela Tintas. Rua Benjamin Constant, 1787, Rio Brilhante. Fone 3452-7502. Na Gigar Internet, a gente não brinca com a sua conexão. Você recebe exatamente o que contratou. Velocidade real, estabilidade e atendimento de verdade. Internet de qualidade sem interrupções. Vem pra Gigar Internet e tenha a experiência que você merece. Gigar Internet, conexão de verdade sem enrolação. É bom ter com quem contar quando se pensa em prosperar, não é mesmo? Na Cevale, você conta com um time de mais de 500 profissionais que dão assistência agronômica, veterinária, comercial e operacional aos associados. Eles levam até você os principais avanços tecnológicos com base em trabalhos realizados em nossos campos experimentais. Mais conhecimento, rendimento e qualidade de vida para toda a família. E todos ganham em produtividade. É assim que a Cevale trabalha ao lado do produtor. Fale com um de nossos consultores e saiba mais. Cevale. Enquanto você ouve isso, tem muitas mulheres sofrendo algum tipo de violência. Por isso, o GovMS está construindo uma rede de proteção para elas. O programa Protege. Espaço seguro de denúncias nas salas Lilás. Acolhimento de famílias no SEANCA, policiamento com o PROMUSE, monitoramento permanente de tornozelados e muito mais. Você não está sozinha. Ligue 180. Programa Protege. Por elas, proteção de todos os lados. Governo de Mato Grosso do Sul. É dia de comprar, é dia de Gazin, dia de economizar. Milhares de ofertas em 12 vezes sem entrada no carnê. TV TCL QLED 4K 50 polegadas, 12 de 224,90. Celular Moto G05 128 GB, 12 de 86,90. Cama Box Gazin Primeline HR Queen Size, 15 de 239,90. Aproveite tudo isso sem entrada no carnê. Quem quiser levar, vem pro dia de Gazin. The Sunspot, the Trippers, the Grasshoppers, the hip ones, all gathered in secrecy and flying. Um jeito leve de ouvir. Mano, você é meu sangue, mais que um amigo. E dizia coisas que até hoje eu sigo. E será pra sempre um pedaço de mim. Mano, cantar a seu lado me deixou orgulhoso. Agradeço a Deus, foi maravilhoso. Eu sempre sonhei com imagens assim. Mano, eu me lembro do nosso pequeno universo, o primeiro acorde e os primeiros versos. Parei pra pensar hoje no camarim. Sou a melodia. Mano, você sempre foi mais que um companheiro. Nas horas difíceis foi tão verdadeiro. Me deu a certeza que no fim vou vencer. Todas as dificuldades, muralhas, barreiras, você me dizia que depois da poeira um lindo horizonte vai aparecer. Mano, as suas palavras me fizeram de aço, e hoje eu sei que em tudo que eu faço eu posso cantar e contar com você. Juntos nós fomos a voz de uma linda canção. Digo a você lá do fundo do meu coração. Nossa missão foi cantar e levar. Eu sou a melodia. Juntos nós fomos a voz de uma linda canção. Digo a você lá do fundo do meu coração. Nossa missão foi cantar. Eu sou a melodia. Mano, você é a letra. Eu sou a melodia. Mano, você é a letra. Eu sou a melodia. Hoje nós vamos sair. Quero passear com você, conversar, te levar pra algum lugar pra gente namorar. Tô morrendo de saudade do que a gente fez. Passo aí depois das seis. Vamos num barzinho pra um outro lugar qualquer. Hoje a noite é nossa, tô pro que der e vier. Vou pra onde você quiser e depois nós vamos fazer amor debaixo do cobertor. Vou mandar a solidão pra outro lugar, seu olhar no meu olhar, sua mão na minha mão. ou pra um outro lugar qualquer. Hoje a noite é nossa, tô pro que der e vier. Vou pra onde você quiser e depois nós vamos fazer amor debaixo do cobertor. Entre as flores que engalana meu jardim, sos la mais linda paraguaia xecambá. E um te idolatro, mujercita guarani, em mis suspiros vou dizendo ruibotá. Por isso quero pregonar e me cantar toda la dicha que me brinda tu querer. Hoy mais que nunca sueño ser tu companheiro, sempre a tu lado, paraguaia mi porá. De tu boca deliciosa, mi varela, dulce miel. La cama tus labios, che con en baé. Formaré un otro nido y serás tu la mujer. Compañera buena, dueña de todo mi ser. Mañana llegan los rayos del sol y en nuestra dicha con su lumbre a reflejar. Con mi guitarra cantaremos al amor y a los que sufren para mitigar su mal. Habrá tristeza alrededor de nuestro hogar, tú siempre alegre y yo dichoso te diré. Cuando te quiero, paraguaya, mi adorada, mujercita idolatrada, dueña de todo mi ser. De tu boca deliciosa, libaré la dulce miel, aclama tus labios, che con en bael. Formaré un nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser. Esa es una sincera homenaje a la dupla Breno Reis y Marco Viola. Para nuestros amigos y fans de la frontera brasileña. Un grande abrazo. De tu boca deliciosa, libaré la dulce miel. Aclama tus labios, llego en baé. Formaré un otro nido y serás tú la mujer. Compañera buena, dueña de todo mi ser. Compañera buena, dueña de todo mi ser. Cansado de peças de baixa qualidade e atendimento que deixa a desejar? Descubra a diferença com a Petrofil. Ampla variedade de lubrificantes, filtros, mangueiras hidráulicas, rolamentos, peças Tatu e Jacto, EPIs e muito mais. Ótimos preços, atendimento e condições de pagamento. Rua Benjamin Constant, 639. Telefone 3452-7608 e 98129-1996. A Petrofil. Confiança e credibilidade. Precisando de peças para seu veículo? Autopeças Beck, a loja mais completa da cidade. Peças e acessórios para a linha automotiva dos mais renomados fabricantes. Melhores preços e condições de pagamento. Rua Doutor Júlio Siqueira Maia, 998, em frente à Praça Central. Contato pelo 3452-7546. Autopeças Beck, seu veículo merece o melhor. seu pet no melhor estilo é no Espaço Animal. Banho, tos, acessórios e muito mais. Espaço Animal. Nosso serviço é fera. A saúde do seu pet em boas mãos. E tem aquele rango de primeira com as melhores rações do mercado. Agende seu horário pelo telefone WhatsApp 67-999-57-3503. Espaço Animal. Rua Benjamin Constant, no centro de Rio Brilhante. Material escolar pra essa volta às aulas é com a Shopping Mil Utilidades. Sempre no precinho pra gente economizar. Desde o lápis que você escreve as melhores histórias ao kit completo escolar para te apoiar nos estudos, você encontra aqui. Todas as marcas, modelos e preços. Shopping Mil Utilidades. Nem precisa procurar, porque tem tudo que você precisa em um só lugar. Vem conferir. Avenida Benjamin Constant, 846, em Rio Brilhante. Internet confiável, com ultra velocidade e assistência técnica de qualidade é com a SOS Telecom, pioneira em Rio Brilhante. A melhor experiência para sua casa ou empresa. Estrutura e equipe técnica qualificada, pronta para lhe atender. SOS Telecom, conheça os melhores planos. Rua Mohamed Ali 905, contato pelo 998620581 ou 3452-5252. SOS Telecom, evolução. Indo sempre, para sempre ser melhor. Amigo agricultor, na hora de corrigir o solo e garantir produtividade na lavoura, conte com quem entende do assunto. Calcário Bodoquena, tradição e qualidade que o produtor rural já conhece e confia. Agendamento de carga, entrega garantida e um atendimento que valoriza o seu tempo. Solo bem cuidado é sinônimo de colheita forte. E para isso, você já sabe, é Calcário Bodoquena. Compre agora e pague na safra de 2026. Calcário Bodoquena, força e confiança para o campo crescer. Central em Jardim. Você, produtor rural, tem enfrentado problemas com terraços desnivelados ou que não suporta o volume de chuvas? Não deixe que a erosão prejudique sua lavoura. A Cevale oferece serviços de mapeamento com drones, utilizando tecnologia avançada com alta resolução espacial, permitindo análise detalhada de todos os terraços. Lembre-se, o melhor momento para fazer o levantamento é durante a entressafra. Entre em contato com a unidade Cevale mais próxima e agende o mapeamento agora mesmo. Cevale. Escuta só este barulho. É o som de um sonho realizado. E como ouvimos ele nos últimos tempos? Desde 2023, mais de 10 mil famílias realizaram o sonho da casa própria, beneficiadas pelos programas habitacionais do Estado em todas as regiões do Mato Grosso do Sul. Governo de MS. Fazer bem feito para fazer dar certo. Madrugada